André Felipe. Essa aqui é pra lembrar minha primeira infância, lembrar do meu pai, da minha mãe, do meu irmão e da época que a gente morava lá no Piauí. E essa aqui, você lembra de quê? Sabe quanto tempo não te vejo, cada vez você distante, mas eu gosto de você. Por quê? Sabe, eu pensei que fosse fácil esquecer teu jeito frágil de se dar sem receber só você. Só você que me ilumina, meu pequeno talismã. Como é doce essa rotina de te amar toda manhã. Nos momentos mais difíceis, você é o meu divã. Nosso amor não tem segredos, sabe tudo de nós dois e joga fora os nossos medos. Vai, saudade, diz pra ela, diz pra ela aparecer. E vai, saudade, vê se troca a minha solidão por ela, pra valer o meu viver. André Felipe, canta seresta. Ô Leonardo, bota uma dosinha aí pra nós dois. Agora cuidado, que galinha que acompanha pato morre afogado. Só você que me ilumina, meu pequeno talismã. Como é doce essa rotina de te amar toda manhã. Nos momentos mais difíceis, você é o meu divã. Nosso amor não tem segredo, sabe tudo de nós dois e joga fora os nossos medos. Vai, saudade, diz pra ela, e diz pra ela aparecer. Vai, saudade, vê se troca a minha solidão por ela, pra valer o meu viver, a minha solidão por ela.